Pessoal, e cortina com o tempo a fora. Oh Deus, você bem-estão, você bençoado. O tempo passou, um tempo muito estranho. Perdei amigos, mas me fica agora. Se você mostrou um caminho a seguir. Estava longe, é, não tem certeza. Cadê ninguém? Pra que tanta dó? Tava longe, é, não tem certeza. Momento de fé na você. Um teu um dor na coração profundo. Fui desiludido e pessoas caem. Em boa pizza que é gente. Jean Portois, não cá poder. Esquecer esse dor, vou bem trazer. Tava longe, é, não tem certeza. Cadê ninguém? Pra que plantar não? Tava longe, é, não tem certeza. Momento de fé na você. Oh,